Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Olá, amiguinhos! Sejam bem-vindos à 77ª edição do Nerdrops. Hoje nós temos aqui Oliver Pérez, o nosso fiel escudeiro. É isso aí, pra todo escudeiro, né? Tem que ter um imperador, infelizmente, por trás, né? Opa! Cara, quem decide não sou eu, né? Polar, solta ó, umas trompetas romanas aí, por favor. E é isso aí! Temos conosco aqui o Imperador. Não, coloca italiana a parada, né? O Imperatore. Olha só. Ave Sucius. Ainda bem que não é Adão, né, cara? Ave Adão. Homem que faz Roku parecer uma moça. Ele, Sucius. Essa hora o Sucius entra, né? Que nem o pessoal no MTV, né? Dando tapinha na mão dos outros. É Sucius. Tá? Sucius. Sucius. Em espanhol significa Sucius. Sujo, né? Mas tudo bem. Não deixo de ser, né, cara? E mais uma vez, a especialíssima participação de Ok Tok da Máquina do Tempo. Salve, salve, galera. Não sou imperador, não tenho essa pompa e circunstância toda, mas estamos de volta aqui pra comentar as notícias nerds da semana. Pô, é uma honra estar aqui novamente. Até o final do programa você vai descascar uma, não é? O Mr. Fusion, né? Cara, vai demorar pra isso acontecer. Acontecer, porque o Máquina do Tempo está parado. Tivemos problema com a documentação, Detran, guinchou o DeLorean. O Michael J. Fox, ele foi pro passado, o carro fudeu todo, ele teve problema pra conseguir peças, né, então? Pois é, o problema até é mais presente. Ele tremeu na base, né, cara? Aí a polícia desconfiou, fodeu, não tirou mais a carta. Pois é. Ele não conseguiu andar em linha reta, né? Então vamos aos nossos e-mails, Oliver? Não, vamos pra sessão de cinema logo. É verdade, né? Ninguém mandou e-mail. Vamos aos destaques de cinema. Christian Bale cotado para adaptação de Torre Negra. James Cameron anuncia Avatar 2 e 3. Estaria em mais dois Matrix a caminho. Peter Jackson entra em cirurgia e produção do Hobbit atrasa mais uma vez. Bariátrica? Circuncisão. Ui. Tu vai colocar a barriga de volta. E saiba quais foram as indicações ao Oscar. Isso aí, primeiramente nós temos que comentar sobre o novo trailer do filme Unknown, estrelado por Liam Neeson. Bem, então pra quem não sabe, né, a trama de Unknown gira em torno do Dr. Martin Harris, né, que é o próprio Liam Neeson. Ele acorda, né, de um acidente de carro lá em Berlim, pra quem não sabe, a Alemanha, e descobre que a sua esposa repentinamente não o reconhece, e outro homem assumiu sua identidade. Ignorado, né, pelas autoridades que acham que ele tá fingindo, e os caras que estão loucos pra pagar ele tá sozinho, cansado e fugindo, né. Então ele se junta com a Diane Kruger, né? Pra quem não se lembra, ela é a espiã de Bastardos Inglórios. Helena de Troia. Olha. Caramba, era Helena de Troia, pois né? Pois é também a mina lá do Nicolas Cage, que protege o documento lá da assinatura da independência dos Estados Unidos lá, pô. A Lenda do Tesouro Perdido. Pô, é um filme do Nicolas Cage, né, cara? Peraí. Enfim. Então, ele se junta com essa aliada, né? E ele entra num mistério mortal que forçará a questionar a sua sanidade, sua identidade e qual longe ele está disposto a ir para descobrir a verdade. Quer dizer, é uma identidade Bourne sem um agente, né, pelo jeito. É, o identidade Bourne pra asilo, né? Isso tá parecendo a cara de Wolverine por Frank Miller, sabe? Minha vida toda é uma mentira e alguém vai ter que pagar. Nossa, velho, é puramente isso. Eu até, assim, achava que seria mais ou menos que naquele filme que ele fez um tempo atrás aí, aquele... Acho que saiu aqui com o nome de Busca Implacável. Porra, mas Busca Implacável é maneiro. Então, que ele é uma espécie de Jack Bauer, né? É. Mas aqui, no caso do filme, não, cara. Ele é um cara comum, né? Assim, ele é até um doutor, né? A gente não sabe doutor em quê, se é de medicina, advogado, enfim. Mas, quer dizer, ele não tem cara de agente, né? Não tem habilidades de um agente. Vamos ver o que ele vai fazer pra correr atrás do passado dele, né, cara? Mas você não tá meio estranho? Não lembra um pouco aquele negócio da a rede? Aquele filme ruim pra caramba que a Sim, pula? Sim, lembra bastante. Né? Aquele lá tinha até um fundamento, né? Os caras pagar a pessoa através do, sabe, documentação que você tem acesso via internet. E mesmo assim, né, era um pouco absurdo, porque, cara, né, que a internet não era tão desenvolvida naquela época, né? Cara, isso. A internet naquela época era só documento de HTML com imagenzinha de GIF animado e aquela figurinha do homem trabalhando. Isso, né? Era o que mais tinha. Em construção. E naquela época, o nego já pensava, caralho, se eu botar meu nome sem aparecer na internet, eu vou apagar todos os meus dados, ai meu Deus. Tinha gente que tinha medo de verdade. O máximo que o cara ia conseguir fazer é desenhar um bigode no passaporte dela, né, velho? Negócio... só pra sacanear. Agora, esse tema do anão, ele também foi muito usado em filmes com uma temática um pouco sobrenatural. Tinha muito episódio além da imaginação, que era assim, né? O cara tinha uma vidinha normal, não sei o quê. Aí o episódio começava com o cara acordando na casa dele totalmente vazia. Cadê minha mulher? Cadê meu filho? Não sei o quê. E quando ele vai andar na rua, ele descobre que a mulher é, na verdade, mulher do vizinho. O filho dele nunca nasceu. Coisas do tipo, caraca, cadê a minha vida? Eu ia perguntar se ele assistiu Uma Família da Pesada ontem. Esse negócio de você perder a memória, né, cara? É uma coisa muito... É a melhor maneira de você construir o personagem, né? Se você não sabe como que você vai emendar a história, então você pega e faz ele perder a memória, né? Mais do que perder a memória, ele perdeu a identidade, né? A grande merda é essa. Ele lembra quem ele era, ele lembra como era a vida toda dele, só que agora essa vida não existe mais. É de outro, cadê, né, minha vida? É de outra pessoa, né? Exatamente. Pra você ver, aquele filme lá do Schwarzenegger, apesar da temática ser diferente, de clonagem, lá O Sexto Dia, ela usa exatamente a mesma coisa, né? O cara entra no mundo, né? Supostamente alguém teria clonado ele e tem outro cara com a mulher dele, né? Se passando por ele e tal, e ele entra na merda toda correndo atrás do passado. Ou seja, os caras, eles mudam uma vírgula, né? Mas usam o mesmo recurso. Pois é, a gente descobriu então que esse tema é já um pouco batido. Vamos ver o que esse filme vai trazer de novo, né? Se ele tem alguma coisa nova. Cara, sabe outro filme que eu lembrei agora que tem uma temática mais ou menos essa, assim, só que no fim envolvia alienígena? Era aquele filme da Julianne Moore. É mesmo, é verdade. Os Esquecidos? Isso, Os Esquecidos, cara. Aquele que os caras eram tudo puxados por uma cordinha lá pro céu? Isso. É, do nada, de repente, os caras... Do nada, do nada, o neguinho soltava pipa com eles, né? É, a neguinha ia falar, eu vou te contar a verdade. Parece que alguém deu Ctrl X no cara, né, velho? Parece que alguém deu um peteleco de baixo pra cima, cara. Coisa horrível. A mão de Deus. Concluindo aqui, né, esse filme tem tudo menos unknown, né? Nada desconhecido, nada novo, né? As coisas não são nem batidas, elas são surradas. Exatamente. Até o Leonismo. E de novo aí mais notícias sobre a chegada do filme Battle Los Angeles, né? Que conta novamente de uma invasão alienígena. É focada aí numa batalha que vai acontecer entre humanos e criaturas aí em Los Angeles, né? No caso seria contra o exército. A gente já viu lá alguns trailers, né? Com cenas, cara, furiosas aí de batalhas em terra. E agora tá saindo aí algumas imagens do que seriam as criaturas usadas, né, no filme. Mas assim, né? Tem tudo cara de ser aquelas criaturas que vão ser usada de referência nas filmagens, né? Pra que depois a parte de pós-produção inclua os ETs aí, né? É um especial que saiu em alguma revista especializada de cinema com uma equipe de pós-produção, né? E os designers da criatura e alguns efeitos de maquiagem também. Gostaram aí da concepção dos ETs? É interessante esse esqueleto de barro, né? Que estão mostrando aqui. Né? Vamos ver como é que ele vai ficar renderizado, né? Com efeito especial, a cara de bicho feio. Eles, né, sempre fazem, né? Um pra referência, digamos assim, pro pessoal mais ou menos se situar, porque interagir com nada, convenhamos, né, é sempre difícil, até mesmo porque, né, foi implementado o uso de pessoas com trajes verdes, azuis, aí, pra substituir um ser animado por computador aí na cena, né, a gente já cansou de ver aí com Star Wars e Senhor dos Anéis, né, apesar que Star Wars, pô, Jar Jar não conta, mas tudo bem. Fica muito difícil falar ou você conceber uma ideia, já que pode mudar muito, cara. É uma escultura de barro, cara. É um barrão, né, cara? É foda você falar como vai ser. Exatamente. Vai depender da animação da parada, então. E da pós-produção. Da renderização da pele, pós-produção. Isso Por enquanto, tudo que os caras estão mostrando pra gente é um barrão. Os caras fizeram um barrão aqui na nossa frente. Opa. É, eu vou falar pra você que já vi coisa feita assim, depois na hora que você vê no filme, não tem nada a ver. Pois é. A minha pergunta é, por que Los Angeles? Eles não conseguiram localização em Nova York dessa não, vez? Não, o Jack Bauer foi pra lá, velho. Você me entendeu. Ah, tá explicado. Não sobrou mais nada. Só pode ter uma ameaça em cada cidade, cara. No Texas, não. Porra, tem o Ranger lá, Chuck Norris, não dá. Não, os caras falam, não, peraí, vamos ver um lugar mais fácil. Ah, vamos enfrentar os Rangers, que é muito mais tranquilo, né, cara? Se eles fossem enfrentar os Rangers, eles teriam ido pra Alameda dos Anjos. Puta merda! Caralho. Pelo que a gente tá vendo aqui no Battle Los Angeles, a coisa toda vai rolar só na pós-produção mesmo, né? Inclusive, é um filme que tava pra concorrer. Concorrer não, né? Porque dizem que... Os roteiristas, acho que participaram dos dois filmes, né, com o Skyline. Ah, o supervisor de efeito especial. Olha lá, pra você ter ideia. Então, quer dizer, o Skyline, o pessoal meio que condenou o filme, né? Diz que não é lá grande coisa, eu acabei não vendo. Ah, cara, mas pelo que eu também não vi, mas pelo que eu percebi aí, a pegada é diferente, né? Não. É, aqui a parada vai ser concentrada, acho que só na ação, né, velho? Sim. Acho que eles vão tentar fazer um tipo de um Band of Brothers ou um Falcão Negro em Perigo contra alienígena. É, cara, você não dá pra colocar ETs e Michelle Rodrigues, velho, e não ter um filme de ação, né, cara? Então... Daí Avatar, que não deixa mentir nem fudendo, né, cara? Não. Pois é. E Christian Bale é o mais novo cotado para fazer o papel do pistoleiro de A Torre Negra. Já falaram que poderia ser Javier Bardem, já falaram que pode ser Viggo Mortensen. Agora, Christian Bale parece que está concorrendo ao papel do pistoleiro Roland Deschain para a série de 7 livros, não é isso? Só um adendo aí. Ele tá concorrendo ao pistoleiro Roland. Pô, cara, é muito sacanagem, né, velho? Sacanagem, né, cara? É o nome do cara, né? Fazer o quê? Pode continuar. Já pro papel da personagem Susana, as preferidas são Jennifer Carpenter, que faz o Dexter, que faz a série Dexter. Bom. E a franco-marroquina Gita Tazi. Se não for esse o nome da mulher que se fala certo, eu não sei o que mais fala. Que se for, né? É, quem se importa? Quem vai ter que buscar ela lá longe são eles, né? Então... Exatamente, né? Segundo o Deadline, parece que o favorito pra fazer o papel do tal do pistoleiro é o Javier Bardem. Vamos ver até o final dessa corrida quem é que ganha o papel do cara, que parece ser um dos personagens principais dessa série de 7 livros do Stephen King, que vai virar além de filme, parece que vai ter uma série de TV também, um segundo longo, ou seja, o pessoal já tá pensando na franquia a longo prazo, né? É, porque os livros, né, o Stephen King começou a escrever a parada lá nos anos 70, cara. E o último livro, acho que saiu em 2003, 2004, velho, e ele tem quase 1000 páginas, sabe? Uma parada meio complicada, assim, pra você adaptar ou pro cinema ou pra televisão, tanto faz. Talvez pra televisão, dependendo do orçamento da série, seja até mais indicado, né? Pelo que tá aparentando aí, eles estão querendo abrir a série num filme, né? Tipo, um filme que vai dar origem à série, né? É que o problema é que, assim, é saber se eles vão ter gás pra tocar toda a história num seriado, né? Não, primeiro a gente tem que ver se eles não vão cagar a franquia toda no primeiro filme. O primeiro filme tem que ser muito bom pra manter o interesse de quem não conhece e satisfazer os fãs dos livros, né? Porque a Torre Negra tem uma legião de fãs. Tem, cara. São fanfreaks, né, cara? Não é só simplesmente fãs, né? Exatamente. E tem que acender um sinal de alerta aí, porque o diretor do primeiro filme, que é produtor e roteirista da franquia toda também, é o Ron Howard, né, cara? Fudeu, valeu, um abraço, não... Fechou a franquia, sabe? A Torre Negra vai virar uma rede de restaurantes na quinta-feira. É um western sobrenatural com toques de ficção científica, né, cara? Então, assim, o pessoal tem que se segurar um pouco no roteiro pra não viajar demais, porque é a velha questão, né, das coisas que funcionam de maneiras diferentes em mídias diferentes, né? Cara, essa descrição que você deu, me deu, parece tanto cara de As Loucas Aventuras de James West. É. Que medo, agora. Nossa, aquela produção foi toda a vapor, né, velho? Vamos ver, né? Vamos torcer pra que dê certo. Se bem que com o Ron Howard no meio, não acredito que tenha muito gás, não. E sem falar que o cara ainda tá trabalhando com o Akiva Goldsman como roteirista e com o Brian Grazer como produtor, que são também os mesmos que trabalharam com o Ron Howard lá no Código da Vinci. O Brian Grazer ficou sabendo da história, ficou com o cabelo em pé. Olha aí no link. Nossa, velho! Da série, cara. Bonito! Pois é, velho. Isso daí, o Brian Grazer eu coloco na memória, velho, porque toda premiação é Oscar, é Cannes, velho, o visual dele é essa merda aí. Tá, cara. Mamãe falou que fica bonito, né, cara? Quem que convenceria do contrário? Pois é, né, cara? A obra do Stephen King é, né, de certa maneira, um pouco ambiciosa, né? Não poderia ser diferente no cinema e na televisão, né? É, lembrando que os três atores aí, o Viggo Mortensen, o Javier Bardem e o Christian Bale já fizeram westerns e de pistoleiros, cara, e os três mandam bem, viu, cara? Aqui os três mandam bem até em vários tipos de papel, é inegável. Não, são três puta atores, velho. São três puta atores. O problema é que ator sozinho não segura filme, né? O Lou Ferrigno segurava bastante. O Lou Ferrigno segurou uma série inteira, cara. E ao que parece, o diretor James Cameron revelou que está escrevendo aí Avatar 2 e 3 e que vão ser lançados respectivamente em dezembro de 2014 e dezembro de 2015. Ou seja, vai um pouco ao contrário do que ele já havia falado, que já estava escrevendo. Mas tudo bem. Ele diz assim: eu estou agora em processo de escrever os dois próximos filmes de Avatar. Estamos planejando filmar e produzir juntos, mas vamos lançá-los com cerca de um ano de separação no Natal de 2014 e 2015. É o plano atual. A notícia aí teve uma repercussão com o relatório de agosto, que indicou que o Avatar 2 e 3 está sendo filmado no estilo back-to-back. Sem mencionar nomes, James Cameron também disse que acabou o Avatar de um jeito, vai começar o Avatar, cara, o 2, né? É, se você tá vivo, você continua vivo. Se você tá morto, você continua morto. Ah, cara, o Avatar eu gostei, assim, muito bom como vitrine pra tecnologia 3D que ele prometeu. Acho que prometeu, cumpriu, o filme é legal, assim, mas pra sequência, velho, por mais que você elabore um roteiro, não tem como não sair uma parada absurda, né? Eu confesso a vocês que eu fui assistir Avatar com tecnologia 3D, aquela palhaçada toda, duas vezes, e dormi nas duas vezes, viu? Assim, é válido pra um primeiro filme. Acabou, cara. Eu acho que sequência, busca mais o que se fazer com a tecnologia 3D agora que já tá elaborada, já tá aperfeiçoada, digamos assim, né? O Cameron já tá pra emplacar outro teste dele aí com o Santuário, né? É uma aventura submarina, digamos, né, de mergulhadores de grutas, essas coisas assim, então ele vai poder explorar um pouco, assim, pra um lado mais diferente da coisa, do que desses efeitos especiais, né, do que pra parte de CGI, ele vai trabalhar com imagens das filmagens, né, obviamente vai ter a sua dose de CGI, mas não vai ter, sabe, o 100% de computação gráfica que foi feito o Avatar, por exemplo. Eu acho que é uma proposta nova pra esse filme, outra vez sim é válido, cara, pro Avatar vai sair a mesma coisa que a gente já viu antes. Pois é, eu não vejo motivo pra ter um Avatar 2 e 3, a não ser que tenha um salto de tecnologia, dessa tecnologia 3D que ele apresentou, que eu acho que foi exatamente o que você falou no começo. Avatar, pelo menos pra mim, foi apenas uma vitrine pra mostrar essa hiper ultra tecnologia 3D, não sei o quê. Eu não vejo motivo pra ter um segundo Avatar, a não ser que tenha, tipo, sei lá, 3D agora com cheiro e tato, sabe? Você vai esticar a mão e sentir o pelo daquele filhote de Noturno dos X-Men ali. Então, mas é que nem você falou, cara. O salto da tecnologia não vai acontecer. Porque, pô, 2014, cara, pro cara desenvolver algo muito a mais do que já tá sendo hoje, é meio difícil, cara. O cara tem que desenvolver um roteiro bom desta vez. E trabalhar ao lado do que ele já tem em tecnologia. O que não vai acontecer também, cara. Eu acho que, cara, é muito limitado. Pô, todos os méritos por ele ter feito, sabe, os dois, três filmes mais lucrativos da história do cinema. É, reconheço que tem valor, sim. Mas, cara, parte pra outra que eu sei que ele vai mandar bem também, cara. É, ele entrou agora naquela onda de ecologia, vamos salvar o mundo, né, etc. Ele teve até aqui no Brasil, naquele negócio de fórum ecológico, sustentabilidade, o cacete A4. Ele tá usando o Avatar muito como plataforma pra esse discurso também, né? Vai saber que se esse não é também um motivo oculto em fazer o Avatar 2 e 3. É, porque toda aquela parada, né, todo aquele aparato que ele criou em cima do Titanic, por exemplo, rendeu uma expedição, realmente, né, até o fundo do mar e, meu, recolheu várias peças interessantíssimas, né, tipo, em termos de valor pra museu, assim. Ou seja, o filme gerou todo esse buzz por trás, né, e o Avatar tá fazendo a mesma coisa com a parada da ecologia. E eu volto a repetir, o filme Santuário dele de novo volta com questões da natureza e tudo mais, só que ele vai colocar uma aventura no meio, ou seja, ele procura um engajamento por trás de cada produção bem sucedida que ele faz de 10 em 10 anos, né, cara? Artista engajado, ok. E essa semana surgiu um misterioso boato, né, vindo de um e-mail que supostamente foi enviado ao pessoal do NQ News, dizendo que o Keanu Reeves anunciou que vai ter mais dois filmes do Matrix vindo aí pro cinema, né, cara? E há grandes chances de ser em 3D. Os rumores apontam que Keanu teria se encontrado com os irmãos Wachowski por um almoço durante o Natal, né? E eles teriam terminado o trabalho do roteiro dos dois próximos filmes, onde Neo voltava ao mundo de Matrix. Além disso, né, os irmãos Wachowski poderiam estar se encontrando aí com James Cameron para discutir os prós e os contras da tecnologia 3D que ele implementou em Avatar, né? Que eles estão dizendo aí que, de acordo com o boato, eles estavam querendo algo que nunca foi visto antes. É, e tem que fazer algo que nunca foi visto antes, né? Eu até não tiro muito o mérito dos dois últimos filmes, porque do jeito que a história terminou no primeiro, não tinha como o filme não expandir e você, consequentemente, mostrar coisas mais do que deveria. Talvez essa foi a maior falha do Matrix. Vocês estão sugerindo algo que nunca foi visto antes, o que é impossível, porque a gente já viu que o Bruno conseguiu fazer, né? Se não há corpo, não há assassinato. Então, cara, então o Neo sumiu, já era, velho. Então, mas ele pode fazer a parada de usar outro corpo, né? No físico, digamos assim. Cara, você imagina que sacanagem o Keanu Reeves anunciar tudo isso e ele não fazer parte do filme? É diretor executivo, né, velho? Não, é diretor executado, né, velho? Você tentar fazer mais dois pra, quem sabe, dar um fim mais digno pra parada, porque depois de tanto tempo os humanos lutando contra as máquinas, e a gente tem que se contentar com um empate técnico e com o herói morto, velho, né? Então, sei lá, cara, ficou meio esquisito, realmente. Empate técnico em termos, né, cara? Porque os humanos tomaram uma surra, filho da puta. É que no final surgiu aquela coisinha que o Ben tinha que vencer o mal, mas se fosse levar mesmo em força bruta, os seres humanos estavam tomando uma surra miserável. Os caras estavam demolindo tudo e, de repente, ah, meu Deus, eu sou uma luz no meio da escuridão, eu acabo com a escuridão e acabou a guerra por causa disso. É, então, o único problema que eu vejo, cara, é isso daí. É o cara tentar fazer sequência com algo que foi legal, interessante e que foi escrito, assim, pra um filme, porque, assim, o plano realmente era pra ser feito uma trilogia desde o princípio, mas como não se tem como medir o sucesso de um filme que até então não existe franquia nenhuma, o pessoal foi obrigado a fazer aquele final que pode deixar em aberto como pode concluir também um filme. A intenção sempre foi planejar a expansão daquele universo criado no primeiro filme, e foi o que acabou entregando muito do jogo, sem mencionar aqueles bonecos CGI do Keanu Reeves, cara, que me pariu, velho. Que ano horrível, né, cara? Assim, pô, as paradas estavam bem legais com a parte de coreografia de artes marciais. Eu acho que não tinha necessidade nenhuma de você implementar tanto assim pra partir pro CGI, cara. O Blade, inclusive, acho que tinha lançado o 2 antes das sequências do Matrix, cara, e teve uns personagens CGI lutando entre si bem melhores que o do filme do Matrix, que diga-se passagem, né? Aquilo foi uma decepção, assim, filha da p... Eu lembro que na época eles venderam como se fosse o ápice da tecnologia em filmes, né? Vocês vão me desculpar. Agora, vocês vão falar que vocês viram essa porra no cinema, que seja, e não acharam legal da primeira vez? Jura que vocês vão fazer isso? Cara, eu lembro que lotou a sessão do Reloaded, né? Que teve a luta com um zilhão de Smiths, naquele pátio e tal. Cara, legal, me deu até vertigem, porque eu sentei na primeira fileira, né? E se você foca a visão num personagem só no Keanu Reeves, cara, tu fica perdidão. Então, acho assim que pra você ver uma vez, cara, é legal, mas é cinema. É pra ficar na história do cinema. Mas é exatamente o que eu falo. Se você assistir no cinema, no gás ali, você não percebe. Mas se você aluga o DVD e começa a prestar atenção... É uma tristeza, velho. Eu não vou falar pra você que eu discordo, não, Sussi. Realmente, quando eu vi no cinema, pô, foda. Só que aí a hora que você começa a ver como os bonecos são mal feitos... Ah, cara, até hoje eu não acho mal feito, velho. É que nem falam, desliga o cérebro pra assistir. Pô, realmente, você, em muitas ocasiões, pode não fazer isso, sabe? Que... Ou vou desligar o cérebro pra assistir uma bagaça dessa. Mas, cara, é magia do cinema. É a mesma coisa que você ir ver uma produção da Disney, tá ligado? E ficar criticando essas coisas. Sabe por que eu não concordo? Porque é o seguinte, eu assisti o Avatar no cinema, eu assisti o Avatar em casa. O Avatar conseguiu manter o efeito, pois entendeu? Pois é, isso daí eu concordo. Você consegue assistir em casa e no cinema e você fala, não, é foda do mesmo jeito, apesar de não ter o 3D. Exatamente, ainda isso, porque o diferencial do Avatar era o 3D nos cinemas, né? E num vídeo, casa, por exemplo, você assiste normal, sem ser 3D, cara, e pô, a magia continua lá, entendeu? A ilusão que o James Cameron criou funciona tanto em 3D, 2D, em casa ou no cinema. Tem aquelas cenas que são dublês dos Smiths e tem aquelas cenas que são todos personagens digitais, certo? Por que não deixar todos com aqueles dublês que tem, sei lá, um rosto inserido em CGI, uma máscara ou simplesmente um penteado igual e um óculos escuro? Porque tava legal do mesmo jeito sem usar os personagens digitais, cara. Isso que eu acho foda. Ah, e é engraçado porque depois de quê? Foi no mesmo ano que acabou saindo o Retorno do Rei? Foi, saiu junto com o Revolutions, né? Eu acho que foi 2003. É, foi no mesmo ano, os dois saíram em 2003. É isso. Aí, de repente, sai 2003 o Retorno do Rei, que já tinha muito bem aquele, como que a gente chama? É plugin? É o Mass Effect, que isso, chama, né? É. Cada personagem de um zilhão deles tem um movimento individual um do outro, né? E o Retorno do Rei, você assiste e você não diz, cara, que tem, são tantos bichos mal feitos, entendeu? Exato. E a Weta Digital, até então, era uma empresa nova no mercado, né, cara? Introduziram o Bullet Time. Que sabe? Todo mundo cansou de usar, né, velho? Bom, mas e aí? Aprovam as sequências de Matrix? Acho que tem potencial? Cara, eu acho que eu já vi que eu já vi a notícia falando que é mentira, que o Keanu Reeves estava só lá pra divulgar um filme que ele tá gravando lá realmente e que não vai rolar. O Keanu Reeves é zoão, é isso. ele tava tirando um sarro, tá ligado? Mas, cara, se fosse verdade, era um negócio muito legal. Ele, na verdade, tava anunciando Caçadores de Emoção 2, né? Nossa senhora, que corta a notícia aqui, pelo amor de Deus. Cara. Ele acha o Patrick Swayze, velho. Surfando no Histix, né, cara? Procurando demo, né, cara? E solta a trilha mais gasta do Nerd Drops. Pois é, cara. O Hobbit voltando às nossas pautas. Só que dessa vez nada, cara. É outra coisa que não é novidade nenhuma. A produção vai entrar em atraso outra vez. E dessa vez é por questões de saúde. O cineasta e diretor Peter Jackson, né? A mente por trás da adaptação de O Senhor dos Anéis, né? Que levou toda a obra do Tolkien para as telas. Cinema, ele foi hospitalizado na noite de quarta-feira com úlcera, né? E ele foi hospitalizado aí em Wellington. E dizem que isso daí só vai causar um leve atraso na já conturbada produção de O Hobbit. Bom, aí como você já sabe, tá confirmada a volta do Ian McKellen pro papel do Gandalf, né? Assim como a contratação de Martin Freeman pro papel de Bilbo Bolseiro, que fez o Arthur Dent, né? De... Do Batman? O guia... Não, cara. Caramba. O guia do Mochileiro das Galáxias. E, meu, tem a escalação do Bill Nighy aí, né? Pra voz do Dragão Smaug, uma voz de responsa, digamos assim. Mas a confirmação de uma porrada de gente, inclusive da Cate Blanchett como a Galadriel. A volta do Andy Serkis, né? Com o CGI Smeagol. Bom, e também tem a confirmação aí da volta de Hugo Weaving e Ian Holm. Bom... É isso aí, né? O cara tá passando uma úlcera gástrica aí. Se tivesse a barriga maior, que nem tava antes, quem sabe diluiria mais, né? É, cara, a verdade é que quando você acha que essa porcaria vai parar de dar problema, né, meu? Alguém vem e fala, não... É, e tem que ver se a parada, se esse problema de saúde, né, essa úlcera, não foi nem em virtude dos próprios problemas da produção, não é? Ah, não, mas você não tenha dúvida que foi, cara. O cara tá aí quanto tempo tentando fazer essa porcaria ir pra frente, indo atrás de gente, indo atrás de Warner, indo atrás do povo, o pessoal da MGM não vai dar, nós estamos fodidos aqui, porra. É, porque até então, no começo de tudo, ele tava numa posição, digamos que até confortável, né, ele não ficaria encarregado da direção do filme. Né, e direção, como todo mundo sabe, não inclui só a parte cinematográfica da coisa, né, de você dirigir atores, de você dirigir uma cena, mas também inclui a aprovação, sabe, de artes conceituais, a aprovação da escalação do elenco, da adaptação do roteiro. Cara, é um trabalho filha da p***, se a gente for ver bem, né, cara? E o cara, meu, tem que ganhar mesmo, bem pra essa parada toda, cara. Isso daí você confere na vida de qualquer diretor aí que você tem aí nos extras aí de Blu-ray e DVD, cara. Por isso que eu prefiro ser imperador. Você só bate palma, né, Sus? Eu só bato palma e faço elas bater palma também. Sem as mãos. É... Bem, nessa última terça-feira, às 11h30 da manhã, saíram os indicados às 24 categorias da 83ª edição da premiação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, também conhecida como Oscar. O anúncio foi feito via stream online, né, com mais de 30 mil espectadores assistindo, e o Tom Scherr, presidente da Academia, anunciou os indicados ao lado de Monique, que ganhou o Oscar de atriz coadjuvante ano passado em Precious. Bem, então aí seguem os indicados das principais categorias, e você acompanha nas vozes aveludadas dos nossos apresentadores. Caraca, mas o pessoal apelou. Geralmente é tudo isso de melhor filme que concorre? Não era só 5, geralmente? Não, agora tá entrando uma cagada mesmo. Porra, velho, olha só. Melhor filme, Cisne Negro, o vencedor, A Origem. Cisne Negro, como acaba? Não, o filme, ele começa, começa e acaba. É um filme que não tem meio, é espetacular, velho. Assiste pela novidade cinematográfica da parada. Se o vencedor ganhar, vai ser uma redundância foda no Oscar. Minhas mães e meu pai. Eu não sei se é um filme de origem ocidental, pelo menos, né? Não, é com a Julianne Moore. Esqueci a outra mulher. Elas são um casal gay que tem dois filhos. E uma delas começa a ficar bolada quando as crianças querem conhecer quem é o pai delas. Pô, mas é uma comédia, um drama? O que, que é, cara? É um drama, cara. E a Julianne Moore, que eu tinha acabado de falar. Pois é, então é um filme americano, então. É, aquela coisa, né? Vamos nos adaptar aos novos tempos, casal gay é o futuro, então aí vai. Bom, então temos aqui ainda na categoria O Discurso do Rei, que tá abaixo do Imperador, né, Suzy? Que recebeu 12 indicações, né, cara? Olha lá, aqui, ó, 127 horas, esse filme aqui é do James Franco. É do... que perdeu o braço. Exatamente. Ele não vai poder segurar o Oscar se ganhar. Não. Porque o mamão, ele vai estar segurando o microfone. No máximo, ele vai bater uma peteca, né, cara? Que é a direção aí do Danny Boyle, com o James Franco no papel principal. Temos ainda A Rede Social, que tá gerando um certo buzz aí. É um filme legal, um filme bom. É um drama sério, até certo ponto, né? Inclusive, quem é curioso aí, o Andrew Garfield, o novo Homem-Aranha, está no filme. Confira lá. Sendo o otário. E temos ainda a ótima animação Toy Story 3, Bravura Indômita e Inverno da Alma. O Bravura Indômita, ele é um western dos irmãos Coen. Bom, mas ainda destaques ainda pra melhor ator e atriz, né? Os grandes nomes ainda, pô, tá cheio de Javier Bardem, Jeff Bridges, de Bravura Indômita, né? É, você não achou que ele ia ser indicado por Tron Legacy, né, cara? Com certeza, a melhor atuação CGI na vida dele. A melhor posição de yoga, né, cara? O Jesse Eisenberg, né, que é o rapaz aí do Zumbiland, que tá na rede social também. Colin Firth, pro Discurso do Rei. James Franco aí nas 127 horas. Patrícia, temos Nicole Kidman. Natalie Portman, que fez até um personagem... Assim, a atuação tá legal, mas o personagem é chato pra caralho do Cisne Negro. Temos Jennifer Lawrence, Annette Bening, a veterana Annette Bening, né? Michelle Williams. Bom, melhor diretor, que também é outra categoria que a gente gosta aí de acompanhar. É o Darren Aronofsky, né? Pelo Cisne Negro. David Fincher, pela Rede Social. Tom Hooper, pelo Discurso do Rei. O Joe e Ethan Coen, aí na dupla de irmãos diretores aí por Bravura Indômita. E David Russell, de O Vencedor. Ah, eu acho que aí tá mais entre os três, né, cara? O Aronofsky, o Fincher e o Hooper, né? Porque os irmãos Coen já ganharam, então os caras costumam fazer uma média aí. Os irmãos Coen ganharam pelo Onde os Fracos... Não Tem Vez. Que é um filme bom também, cara. Assim, é um filme meio down, mas ele é interessante. Oh, vamos falar sobre mais duas aqui, que é melhor animação e efeitos visuais, né? A melhor animação, fiquei meio impressionado com a escalação de Como Treinar Seu Dragão, que é uma animação bem legal, mas que eu nunca acharia que fosse parar como indicado pro Oscar, cara. Olha, eu não sei se ele é um candidato forte a levar o Oscar, cara, mas como eu acho uma animação muito bem feita. É uma animação muito bem feita mesmo. Eu tenho o Blu-ray aqui, cara, em alta definição, você vê as escamas do dragão, o nível de detalhe que tem é impressionante. Não, é uma animação muito boa, né? Pena que tá concorrendo aí, pena não, né? Vai concorrer de maneira justa aí, né, com Toy Story 3, que porra, velho, foi uma animação do cacete, velho. Você chorou? Chorei, velho, chorei, porra. Eu não vou mentir, eu chorei também, cara. Mas assim, é a terceira sequência do Toy Story, cara, e não deve pra nenhum dos outros dois anteriores, cara. Isso que eu achei foda. É, mas não sei, cara, se seguirem, por exemplo, a mesma coisa que fizeram em 2004, acho que foi 2004, quando saiu o Shrek 2 e os Incríveis, mesmo Shrek 2 eu achando ele muito superior tecnicamente, cara, quem levou foram os Incríveis, pelo conjunto da obra. É, mas os Incríveis também, cara, foi uma animação... Não, foi muito... Foi incrível, realmente. Só que eu digo por causa de ser uma sequência, né? Talvez o Shrek 2 não tenha levado, apesar de ser infinitamente melhor tecnicamente que o primeiro Shrek, pelo fato de ser uma sequência, né? É, exato, exato. É difícil você pegar uma sequência aí que leva ao Oscar. Com certeza, velho. Bom, partindo pras outras categorias, né? Essa daí já é mais das partes técnicas que a gente gosta de acompanhar. Tá aí Alice no País das Maravilhas, Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 1, Além da Vida, A Origem e Homem de Ferro 2. Tem algum chute aí no bolão? Melhores efeitos visuais? Homem de Ferro. Não, mas Alice é um filme fraco, mas a parte técnica dos efeitos visuais eu achei maneiro. Esse é filme de maconheiro, velho. Acho que é, mas é efeitos visuais, exatamente. Você tem que partir desse lado mesmo. Ó, na verdade, efeito visual é tipo a Kim Kardashian nua. Isso é um efeito visual da hora. O que eu achei estranho é o Tron não fazer parte dos melhores efeitos visuais, que apesar de ser um filme muito imerso no ter aquele universo todo criado, né, de Tron e tal, mas eu acho ainda assim foi um filme forte na categoria, mas nem foi indicado, cara. Será que não foi por causa da data de lançamento? Porque às vezes tem uns filmes que são lançados em dezembro não, e não entram pro Oscar. Não, porque ele tá concorrendo pra edição de som, por exemplo. Ah, beleza, não tinha que premiar mesmo aquele clu mal feito lá. É, pois é. Bom, é isso aí, o restante das categorias você pode conferir aí no nosso link. O clu é que nem a... né, cara? A ideia é boa, mas a execução foi uma merda. Ai, tudo que vai poder ser publicado. Televisão. E vamos aos destaques de televisão. E confira um novo visual dos Thundercats. Hole, anunciada exibição de Falling Skies de Spielberg aqui no Brasil. Série da Mulher Maravilha tem diretor e atriz cogitado. E também no elenco da série As Panteras tem novidades. Essa semana também divulgaram a primeira foto, assim, oficial na internet do... Primeira Nova. Imagem, né? Primeira foto até eu queria ver. Ah, não. A nova imagem, né? Oficial dos Thundercats. Que pra quem olhou e falou, nossa, isso aí parece anime? Parece não é, né? Porque na verdade tá sendo feito pelo estúdio japonês, né? 4 graus Celsius. E dos componentes principais ficou faltando só os gêmeos Willy Kitty e Willy Cat e o Snarf, né? Que... É, dos principais, né? Entenda como quiser, velho. Porque... É, mas quem teve na Toy Fair de Londres, viu, né, quem o Willy Kit e o Willy Cat como que ficaram, e também viram o Moonhack, diz que ficou bem parecido com a versão original, né, eles deixaram o Lion mais jovem, né, não sei qual que vai ser a pegada aqui da coisa, né. Porque... pra mim, na verdade, o Willy Kit e o Willy Cat, por exemplo, eles funcionaram como um recurso pra mostrar que teve um problema realmente na parada da criogenia lá pro Lion, que ele acabou ficando velho, sendo que ele tinha a mesma idade dos dois, né. Ah, sim, mas agora vai ser interessante saber qual que vai ser a história aí, né? Porque o cara não tá mais tão velho quanto no original. O único problema que eu vejo, cara, nada contra o anime e tal, mas por que só novas versões são só anime, sabe? O que aconteceu com a animação clássica que a gente tinha antes, né? Ô, gente, na verdade, Thundercats é japonês, viu? Onde, louco? Ué, só você procurar. Ah, tá, só que naquela época os japoneses faziam com um visual mais puxado pra nossa realidade. Como eles queriam vender pros Estados Unidos, eles fizeram com uma carinha mais HQ, essas bagaças assim, mas é japonês, Thundercats. Fora que... Mas o Lion não tem mais aquele queixo de macho, né, velho? Então... Ele é um garotinho agora. Exatamente. E é interessante que agora eles estão usando mais... Eles pararam, né, de usar biquinão, essas coisas, então, por exemplo, a Chitara mesmo trocou o biquinão por uma bermuda. Vadia. O Lion tá meio que usando uma armadura, né, não tá usando um biquinho... Porque ele usava meio que o maiô azul, né, cara? Eu gostei do visual do Pantro, achei bacana. Tá mais, assim, badass, né? Tá aquele careca com costeleta, né, mal encarado. Tá parecendo um Frankenstein, cara. É, pois é. Ele ficou com uma venda na testa muito esquisita. É, porque agora, a moda agora são animes e cicatrizes do Loki, né? Ah, é, quanto mais marcado o cara, mais foda ele é. Ah, tu percebeu, velho? Porque todo mundo só faz cicatriz no olho, cruzando, velho. É o Loki, é o Cable, quem mais que tem o Anakin Skywalker, velho, todo mundo, o John Connor, velho, porra, velho, por que só cicatriz aí cruzando o olho, velho? Ah, e como se fosse a coisa mais fácil você fazer isso e não ficar cego, né, porra? Pois é, velho. É só tentar. Tem em casa, viu? Vai tentando, né? Mas se ficar cego, não vem encher meu saco. Ah, cara, mas sei lá, eu preferia não só por causa das características de anime e tal, mas o visual bombado do Lion, né, o tradicional, aí eu achava mais bacana, né? Uhum. Do que ser um mero garoto aí. Ah, cara, mas eu acho, não sei, às vezes ficava meio estranho essa coisa dele. Até pela escolha da voz dele, assim, eu achava meio estranho, cara, assim. Puta, porque quando eu era pequeno, eu não lembrava desse detalhe dele ter escapado da criogenia. É, não, não que ele escapou, deu um problema na câmara dele. É algum negócio assim. Na verdade, aquele fantasma que aparecia pro Lion falou, vou te fuder. Foi lá igual a máquina dele, tá ligado? O Jaga. Não, mas o Jaga, ele passou um tempo vivo no planeta ou não? Não, eu acho que ele que pilotou a nave, né? Então, mas o Jaga, ele não morreu no planeta depois que todos eles já estavam instalados lá? Depois que ele não morreu na queda, não? Eu não tenho certeza, velho. Aí é mexer demais com a memória. Eu, na verdade, eu prefiro deixar Thundercats, o original, quieto na memória, que eu achava bem legal, velho. Com a Mandora? Inclusive, tinha brinquedos bem legais também, diga-se de passagem. Tinha, só que eles nunca chegavam em Bauru. Bom, e a novidade que chega aí sobre a série Falling Skies, né, cuja produção é do mestre Steven Spielberg, vai chegar pelo canal da TNT, né, pelo canal a cabo aqui no Brasil, e já tá confirmadíssimos, né, há muito tempo, né, a série já tá pra sair, a presença aí do ator Noah Wyle, mais conhecido pelo Resident Carter, né, do Plantão Médico, e também a moça Moon Bloodgood, né, que tava presente aí no filme novo aí do Exterminador do Futuro, A Salvação. Quem? Moon Bloodgood. Fala de novo. Moon Bloodgood. Aqui, ó. É só ler o nome, pô. Vou fazer o quê? Uma mulher sangue bom, cara. Bom, e ainda temos a presença do Will Patton aí, que vocês devem lembrar do Armageddon. Bom, a série, ela estreia nos Estados Unidos aí pra metade do ano, em junho, e provavelmente aqui no Brasil deve chegar aí um tempinho depois. Aí outra série de ET que eu não vou assistir, provavelmente. É, e ele gosta de fazer série assim, né? Ele já tinha feito o Taken, né? Sim. Ah, cara, mas é... Então, assim, o fato de ter o Spielberg na produção não me diz nada, né, cara? Todas aquelas paradas batidas, ainda mais que tá estreando coisas com a mesma temática no cinema, né? Não, mas peraí. Não, você diz isso, não tem Spielberg no nome de uma produção de alienígena na TV, é isso? Na televisão. Não que não tenha. Eu tô falando que o fato de ter o Steven Spielberg em nada ajuda pelo fato da temática ter muito batida. Não que, porra, não, Spielberg na produção do Band of Brothers, foda, velho. Mas também, até então, uma série de Segunda Guerra, uma minissérie de Segunda Guerra Mundial na televisão, até então não existia. Isso é verdade. Entendeu? E você pode ver que até quando saiu lá o The Pacific, é uma série boa, mas, meu, não tem a mesma pegada do Band of Brothers, apesar de ser o Steven Spielberg na produção. É coisa que quando você explora muito o assunto, assim, ou na televisão, no cinema, cara, acaba ficando batido. E a velha questão, cara, agora vai ser um The Walking Dead, só que com alienígenas, cara, em vez de zumbis, entendeu? Que deve mostrar, provavelmente, questões sociais aí, no meio de uma... Estaria o Oliver Cinza de volta? Não, os ET Cinzas, quem sabe, né? Cara, eu torço, porque eu espero que esse seriado seja um filme na pegada do que teve lá, o que corre lá rapidinho. Filme não, série, maluco. Não, Guerra dos Mundos. Eu queria que esse seriado fosse tipo Guerra dos Mundos. Eu queria que fosse, cara. O Guerra dos Mundos é muito legal, cara. Não, é legal o filme, assim, ele tem um ponto de vista legal e tal, mas, convenhamos, tu vai chegar com uma série de alienígenas, quando a gente já tá com a volta aí, o remake de V, que tá aí já com 3-4 episódios da segunda temporada aí, velho, e tá uma merda. Tá uma merda a audiência. Incomensurável, velho. É aquela chance que a série precisava, que a gente falou ano passado, eles estão estragando tudo nesse ano, entendeu? Que era a segunda temporada chegar pra firmar a série pra continuar com mais temporadas, e eu acho que não vai acontecer com a V. Amém! Então, galera, essa semana aí causou um pouquinho de furor. Foi a NBC que adquiriu os direitos pra fazer o piloto de uma série da Mulher Maravilha, cara. O piloto do Avião Invisível, né, cara? Exatamente. E agora começou a surgir o nome pra ocupar a vaga da Vadia. Para a direção tá cotado o MacGee, que comandou a produção de filme como A Pantera e o Exterminator 4. E ele é produtor executivo da série Sobrenatural. Já para o papel principal, que é a Mulher Maravilha, a atriz Lake Bell, que é, faz aquele seriado Children's Hospital, se ofereceu pra interpretar a Princesa Amazona, né? Que ela é, cara, uma gostosa X aí, sabe? Aquelas gostosas que vocês nunca vão pegar, então é uma dessas. E também teve aí que as Panteras, cara, quem sabe quem são as Panteras, né? É, vai ter um seriado Charlie Angels novo. Cara, a primeira escolhida foi a Annie Lozenz e ela foi a primeira escolhida, muito legal. E agora, Minka Kelly, não, sério, pode zoar. Minka Kelly e Rachel Taylor vão entrar pro elenco do reboot. É muito legal, cara. É, são bonitas moças, sabe? Mas é aquilo, são gostosas X. Vamos ver se realmente o seriado vai ficar bom, né? O seriado As Panteras tem produção da Sony Pictures e da Flower Films. E a produtora aí pertence à atriz que já foi uma pantera também, né? A Drew Barrymore. E aí, o que vocês acham? Cara, eu gosto disso, né? Quando o nego escancara e fala, foda-se, vamos parar com enredo complicado, vamos parar com efeitos especiais, vamos colocar a mulher, cara, acabou. Pois é, né, cara, porque convenhamos que a Mulher Maravilha, ela já tinha sua série lá nos anos 70, 80, não lembro mais que década que era, assim como as Panteras, e desde então, tirando a Mulher Maravilha, né, que nunca mais conseguiu emplacar nada nem na televisão, nem no cinema, as Panteras sempre foi isso, cara, nunca evoluiu em bosta nenhuma. O que tu tem que fazer? Colocar a mulher gostosa e acabou, velho. Posso falar? É só parar e lembrar da Mulher Biônica. Não vai pra lugar nenhum essa porra. A Mulher Biônica nova foi o quê? Uma temporada só, né? Aí 6 episódios, não foi? Aí ela ficou meio enferrujada, né? Pois é. É que a produção custou muito caro, né? Antes era o homem de 6 milhões de dólares. Hoje 6 milhões de dólares, velho. O Dr. Evil deve estar se matando, né, cara? Mas assim, a Mulher Maravilha, cara, eu acho que talvez tenha uma pegada mais forte pelo fato de ser mais novidade, né? De ter sido pouco explorado, tanto no ramo da televisão como no cinema. Mas mesmo assim, cara, é aquele personagem da DC que tem a história um pouco, totalmente absurda. É algo meio enjoado de adaptar. E partindo da premissa que é uma série de televisão, vai ter um orçamento mais apertado. Não só orçamento, como tempo também. Vamos ver, cara. Tem só contras a falar sobre isso, né? Ah, cara, eu quero que ela pegue fogo. Com certeza. A parte mais barata da produção da Mulher Maravilha deve ser o avião invisível, né, cara? Ah, cara, eu vou falar pra você, hein, que não me coloque aquele biquíni de ridículo que ela usava nos anos 70, né? Parece uma fralda. Ah, não, velho. Isso daí, porra. Isso daí nem nos quadrinhos, né, a galera tá engolindo mais, que eles já mudaram, deram, né, uma calça. É, uns toques mais modernos pra ela. Cara, sabe o que ia ser foda? Uma calça Saruel pra ela, né? Calça do Capitão América, né? Ai, que foda. Que é uma coisa que ninguém nunca pensou, né? Roupa de super-herói é uma coisa assim que você não pode ter um piriri nunca na vida, né? Você imagina o Homem-Aranha, por exemplo, precisando tirar a roupa? Vai se cagar todo. Miscelânea. Shatner vai estar onde membro nenhum de Star Trek jamais esteve. Vai fazer parceria, velho, pra gravar um álbum junto com o guitarrista Zakk Wylde, né, que faz sua fama aí com a alba Black Label Society e já foi integrante da banda do Ozzy Osbourne, né, e vai ser um álbum de covers, que vai se chamar Seeking Major Tom, e Shatner vai assumir os vocais, cara, e de acordo com o site Fearnet, o álbum será lançado no fim de 2011, vai contar covers aí de Iron Man, do Black Sabbath, Bohemian Rhapsody do Queen, Space Oddity do David Bowie, né? E entre outras faixas aí. Bom, para aqueles que estão duvidando aí da veracidade do projeto, o produtor Eden Hamilton, ele divulgou um vídeo que mostra essa gravação das guitarras para a música Iron Man. A participação aí do Shatner aí, para que vocês que estão apressadinhos, só começa a partir do minuto e 40, mas confira aí no post, velho. Cara, o Shatner já se aventurou, né? Na verdade, com área musical. Ele fez uma aquela, uma variação da Lucy in the Sky with Diamonds lá do Beatles, né? Uma doideira só. Ele é um cara que não quer ficar marcado por uma coisa só, né? Então ele inventa uma notícia diferente a cada dia, né? Pois é, né, velho? Porque eu acho assim, ele sempre carregou de muito peso, né, com esse estigma do Capitão Kirk, né, cara? Ele ficou muito estigmatizado pelo papel. Então eu acho que ele tenta atirar pra tudo quanto é lado, né? E assim aconteceu também com o Leonardo Nimoy, né? Mas esse daí, enfim, é um cara mais contido, né? Ele só escreve livros e tal. Uma participação aqui e lá em algumas séries de televisão e filmes, mas também não sai muito disso. Mas fica aí, dá uma conferida no vídeo aí com o projeto aí dos covers, né? Os maiores clássicos do rock and roll aí, o vídeo aí de Charlton junto com o Zach Wild. Momento Sofá. E agora, para conduzir o Momento Sofá, ele... Enrompa as cornetas, né? E o Imperador. Então, porra, eu tava pesquisando, daí eu vi uma foto da Hayden Panettiere, que, cara, a gente tem que respeitar uma menina que quase tem o nome de Panetone e é gostosa como um, né, velho? A gente tem que respeitar de alguma maneira. É o Panetone que a gente não deixa passar, né? Exatamente. Então aí, três packzinhos de fotos da Hayden Panettiere. A primeira, ela tá no Havaí. Observem bem que tem uma das fotos que ela tá dando um resgate forte, tá? Vale muito a pena conferir. E são todas fotos recentes, todas agora de janeiro, né? Uma outra que ela tá com uma cangazinha X, mas ela é uma fofa, de uma gostosa. E uma terceira que ela tá numa apresentação de alguma coisa. Tudo bem que não são as fotos mais picantes, mas, cara, Panetone, usa a imaginação. Né? Panetone, usa a imaginação, pá. Edita no Photoshop. Ah, é tudo Hayden Panettiere? Tudo Hayden Panettiere, cara. Caralho, mas os caras são foda também. Colocaram um cara de 2,35m do lado dela. Do lado dela, foi complicado. Os caras querem que a fama de baixinha dela persista mesmo. Ah, cara, é um fetiche, né, meu? O nego bota no bolso, leva e come. E pede... Pocket Edition, né, velho? Pocket Edition, né? Ela não precisa nem abaixar, né, cara? Não, precisa pular, não, né? Eu acho ela fantástica, cara. Puta, não tem... Ah, rolou um suspiro aqui. Pois é, chegamos mais a um final do... a mais um final, né? É, mais um final da nossa edição semanal do Nerd Drops. O Rock Talk... Não falei que ela era boa. Você não tá conseguindo nem falar o final mais. É. O Rock Talk ficou pelo caminho, a máquina do tempo deve ter acabado as cascas de banana. Mas enfim, pra quem não sabe, essa semana o nosso Imperador fez aniversário, o seu 26º aninho, é isso? Exatamente. Então, Mr. Imperatore, vai lá e peça a sua música. Não, eu não quero música não, daí dá trabalho na hora da edição. É, por quê? Não, tô brincando. Esse Imperador é um zoão mesmo. Cara, uma música, a gente tem que escolher uma música bem boa, né? Vamos lá. Vai lá, sucios putos. Cara, Belo Mel. Tô brincando. Não quero isso, não. Bom, então, a música que eu escolho deveria ser sempre assim, viu? Deveria ser sempre eu a escolher a música final. É One Back Down, do Eminem. Então é isso. Esse foi o pedido do nosso Imperador. Não se esqueça, mandem e-mails para nerdrops@gmail.com ou nerdrops.com ou .com.br. Hell Sussi. Ave Sussi. O que que o Imperador fala de volta? Não, você coloca o polegar pra baixo só. O polegar tá pra baixo, galera, pode ter certeza. You can sell me alarm, you can call out your cars, you can fence in your yard, you can pull out the cars, but I won't back down. Oh no, I won't back down. Oh no. Cadillacs and bills, cook the bills, brain dead rims, yeah, stupid whales, girl, I'm too for real, lose a tooth and nail, try to fight it, try to deny it, stupid, you a fail. What I do it will, shooting from the hip, yeah, boy, shoot to kill, have a breath left on my deathbed, screaming at that, yeah, super ill, baby, what the deal, we can chill, split a half a pill and a happy meal, fuck a steak slut, I cut my toes off and step on the receipt, before I put the bill, listen, garden tool, to make me introduce it to my power tool, you know the fucking drill, how you juice bags fail, knowing you're disposable, summer's eve, mass and gale, Sadie's got the mass appeal, baby, crank the shit, cause it's your goddamn jam, you said it, you want your punchlines, a little more compact, my shorty, I'm that man, these other cats ain't metaphorically why I'm mad, man. Wayne of Valium and said, settle your fucking ass down, I'm ready for combat, man. Get it, combat, man, nah. Ain't nobody who's as bomb man as people hit the floors. Yeah, tonight, ladies, you gon' get the boss. Girl, forget remorse, I'ma hit your bronze with Christmas force like you pissed him off. Talented with the tone, motherfucker, you ain't got a lick in yours. Hitting licks like I'm robbing liquor stores, making cash registers, shit the drawers. Think you spit the bars, I'm an uncooked slab of beef laying on your kitchen floor. Other words, I'm off the meat rack. Bring the beat back, bring it to extension cords. I'ma measure my dick, shit, I need 6 inches more. Fuck my dick's big, bitch, need I remind you that I don't need the fucking swine flu to be a sick pig. You're a dictator, I'm dope, I'm the longest needle around here. Need a fix, I'm the big shot. You're just small pumps, little pricks. Girl, you think that all the pricks hot? I'll drink gasoline and eat a lit match. So I sit back and let him get hot. I better call the cops on him quick fast. City's right back on your bitch ass. White trash with a half a six pack in his hatchback. Trailer hitch it tabs to the back. Dispatch. You can sound the alarm. You can call out your guards. You can fence in your yard. You can pull all the cars. But I won't back down. Oh no, I won't back down. Oh no. Bitch, I'm out of reason. It's your boyfriend. Stop rapping. Does the bird chirp? Lil Wayne slurp, surf till he burps and smoke burp. Does the word search get circles wrapped around it like you do when I come through it like it? You remind yourself of what the fuck I can do when I'm on the mic. Or you're the kind of girl that I can take a liking to. Psych, I'm spiking you like a football. Been this way since I stood a foot tall. You're a good catch with a shitty spouse. Got a pretty mouth and a good jaw. Give me good brain. Watch the wood grain. I want no cum stain. Bitch, you listening? Trying to turn me down. Smart, I'm talking to you. Turn me back up. Are you insane? Trying to talk over me in the car? Shut the fuck up while my shit's playing. I'm a shit stain on the underwear of life. What you saying? With the thunder, there's lightning. And they say that it never strikes twice in the same place. Then how the fuck have I been hit 6 times in 3 different locations on 4 separate occasions? And you can bet your staking ass that I've come to smash everything in my path. Fork was in the road, took the psychopath. Poison ivy wouldn't have me thinking rash. So hit the dance floor, cutie, while I do my duty on this microphone. Shake your booty, shorty, on the shit. Why you think Proof used to call me duty? Mas é muito filha da puta. Vai vir a pergunta que não quer calar. A toba do Polar tem esse selo, Sus? A toba do Polar não, não me pertence mais. Não te pertence mais? Perdi pro 3D. Oh, meu Deus. Ai, vai, vou voltar a notícia aqui. Então ele perdeu o selo. Ai, caceta. A verdade dói, né? Agora eu fui pegar, tá rachado o microfone, não funciona. Ah, então faz o seguinte, ó. Você vai, compra um LiveChat 3000 da Microsoft. É. E aí a gente vai gravar bonitinho numa outra semana, tá? Isso enquanto a sua mulher estiver na Alemanha. Ah, é. E por que tem que ser um LiveChat da Microsoft? Porque esse é o padrão de qualidade Nerdrops, cara. Ah, esse é o padrão. É porque agora nós fazemos parte do podcast que ganha dinheiro. Vocês fazem parte do podcast que ganha dinheiro. Quem faz é o outro cara que tá online aqui. Você tem ele ainda? O quê? Tá aqui ele. Eu não tiro ninguém do Skype. Ó, eu vou comprar um headset da Bright, foda-se. Eu tinha que ser brilhante, né?